Impressionante! Sobrinhos da Taíde AM, 601K e 100 kHz, em mais uma transmissão esportiva para você. Hoje, pela primeira vez no rádio brasileiro, a transmissão ao vivo de uma partida de xadrez. É isso, Marco Bianchi? Pois bem, Paulo Bonfá, amigos do rádio, o xadrez, este esporte vibrante que empolga as multidões, vai conquistando definitivamente a preferência popular. Impressionante! É o xadrez conquistando o mundo dos esportes. Quando se prepara, o árbitro vai autorizar início do jogo. E segura, peão. Os peões saem todos pro ataque desordenadamente, liberando as torres. Momentos iniciais. Bato. Paulo, me parece que as peças brancas vão tentar a defesa índia do rei, ou a penetração em candelabro holandês. E o jogo não para. Xadrez ao vivo com os sobrinhos do Ataíde. Olhou, pensou, bateu no relógio, peão preto L6, bispo branco Q7, peão preto L2, bispo branco B4, peão preto L3, pra Bebeto, pra Romário, vai fazer. E o roque. Rocou a equipe branca. O rei e a torre invertem posições. Pois é, Paulo Bonfá, com o rei branco nos flancos, a equipe passa a ocupar melhor os espaços. Perfeito. No momento em que vem o cavalo preto e come a rainha. Rainha branca comida pelo cavalo. Felipe, o que você viu? É, Paulo, a rainha tá aqui caindo ao lado do tabuleiro, mas parece que o pessoal não vai liberar as imagens. Impressionante. A rainha que vinha enfrentando dificuldades para defender sua virgindade, comida pelo cavalo. A partida continua. E é xeque mate. O xadrez é a alegria da cidade.